ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Nós hoje vamos dar sequência a um assunto que nós tratamos, quer dizer, não é, na verdade, não é um assunto. Nós vamos entrar na mesma seara que nós estávamos alguns programas atrás, quando tratamos da PEC, a proposta de emenda à Constituição número 33. Hoje nós vamos tratar da PEC 37. São as duas PECs que estão causando mais polêmica no Congresso Nacional, muita negociação para lá e para cá, e a PEC 37, que nós vamos tratar hoje, ela restringe um pouco, limita a ação do Ministério Público em investigações criminais. Nós estamos aqui no estúdio com a Rosemary Correia de Oliveira Almeida, que é diretora da Associação de Peritos Criminais Federais, a seccional aqui do Rio de Janeiro. E nós estamos na linha com o deputado Fábio Tradi, que é do PMDB de Mato Grosso do Sul e integra o grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara para aperfeiçoar o texto da PEC 37, para então ela ser apreciada e votada no mês que vem. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os queridos ouvintes. É um prazer estar participando do seu programa. Deputado, como é que o prazer é nosso aqui de ter o senhor aqui? Como é a sua posição com relação a essa PEC? Eu já tive a oportunidade, na qualidade de relator na comissão especial, de expor a minha sustentação jurídico-constitucional a respeito do tema. Eu sou contra a redação original da PEC e a favor de fortalecer o sistema de investigação criminal do país à medida em que o Ministério Público possa subsidiária e complementarmente contribuir de forma proativa com as polícias na investigação e na apuração de infrações penais de determinados crimes, não em todos. Ok, deputado. Deputado Fábio Tradi. O senhor é parente do deputado Nelson Tradi, né? É meu pai. Ah, então tá. Então já vem meu pai. Já vem de Saudoso, pai. Uma longa tradição política na família, né? É verdade. De pai para filho, mas sempre pelo voto. Uhum. Deputado, por que essa expectativa de apreciar essa questão que é tão polêmica já no mês que vem? Qual é essa? Porque já houve uma comissão especial, já foi aprovado. Como é que está a situação lá no... Por que está sendo criado esse grupo de trabalho especial? Porque é preciso aperfeiçoar o texto e durante a campanha de divulgação da PEC houve exacerbação dos ânimos. Um conflito corporativo que não faz bem à sociedade. O gesto do presidente da Câmara, Henrique Alves, junto com o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, no sentido de chamar a empresa, os setores envolvidos, é de altíssima importância. Quatro representantes do Ministério Público, quatro representantes das polícias, dois deputados federais, um senador, mediando o secretário de reforma do judiciário. A expectativa é muito positiva, no sentido de encontrarmos pontos comuns para apresentarmos ao presidente um texto que aprimore o sistema de investigação, que fortaleça o sistema de investigação e que atenda à expectativa das duas instituições e principalmente da sociedade. Certo. Doutor Oswaldo Trigueiro, que é presidente do Conselho Nacional de Procuradores de Justiça, também está na linha com a gente no telefone. Bom dia, doutor Oswaldo. Muito bom dia. Dizer da minha alegria e, evidentemente, dizer da importância desse debate em torno da PEC 37 e cumprimentar o deputado Fábio Tradi e os demais que estão integrando esse debate, como disse, importante para a sociedade brasileira. O senhor compartilha desse otimismo do deputado Fábio Tradi sobre a tramitação agora final, sobre o acerto de um texto para aprovação em junho? Não tenho dúvida, né? A última reunião que tivemos, e o deputado Fábio esteve lá conosco ao lado de um outro deputado, o deputado Bernardo, todos policiais e representantes do Ministério Público puderam ter um clima muito amistoso, distendido, no sentido de que a gente possa encontrar um texto comum, porque foi muito feliz a iniciativa do presidente da Câmara, quando ele chama para si a responsabilidade, porque a ninguém interessa esse tipo de disputa, porque enquanto estamos aí nessa discussão, a gente passa a perder o jogo para o crime organizado. Eu acho que polícia e Ministério Público entenderam isso, e sentados à mesa a gente vai chegar a um bom termo, não tenha absolutamente dúvida. A diretora da Associação de Peritos Criminais Federais no Rio de Janeiro, a Rosemary Correia de Oliveira Almeida, está aqui conosco no estúdio. Também compartilha desse otimismo aí? Bom dia a todos os ouvintes e bom dia aos demais participantes. Os peritos, eles têm assistido a essa discussão e a nossa preocupação é sempre com a lisura da prova pericial. E a gente entende que para o Brasil é muito importante que o Ministério Público e a polícia se aliem para trabalhar juntos na investigação criminal. Então, nós compartilhamos sim com essa ideia. Sim, Oswaldo, uma coisa que eu queria que você se estendesse um pouquinho aí é que a compreensão que a mídia, parte da mídia tem, até acho que isso vem do que ela apreende ouvindo gente do Ministério Público aqui e ali, e também alguns parlamentares, é de que essa PEC é uma PEC que vai restringir um retrocesso, essa coisa toda. Como é que é essa história? Você podia explicar isso? Não, na verdade o que se observa é o pressuposto de que o poder de investigação, na verdade, é uma grande garantia da sociedade, né? A interpretação constitucional, e o deputado Fábio Tradi, mais uma vez, repito, né, teve muita sensibilidade nessa interpretação, é de que a gente precisa, como vem dizendo o Supremo Tribunal Federal, modular esse poder de investigação. A gente precisa ter regras que tragam segurança, mas nunca você limitar ou impedir. Daí porque o retrocesso, ele viria no instante em que você faz um tratamento sectário de retirar uma instituição que hoje responde bem aos anseios da sociedade e também nesse aspecto criminal, né? Você retirar essa instituição do poder de investigar. Então não é retirar, mas é você aperfeiçoar o sistema, você fortalecer também o segmento policial, acabar com essa questão da subcultura policial de subordinação ou inferioridade. Eu acho que é um segmento importante que deve ser prestigiado também nesse texto, mas acima de tudo, é que polícia e Ministério Público possam estar unidos, até porque, né, a sociedade espera da gente essa resposta. Ou seja, com toda a falta de estrutura que a gente vê ainda no ambiente do Executivo, na questão de estruturação das polícias, na área de inteligência, você imagine se a gente transferir todo o arcabouço, né, de tipos penais e crimes mais ainda sofisticados, como essa criminalidade organizada, se tudo isso for desaguar no ambiente da Polícia Civil, da Polícia Federal, que já tem dificuldades atuais para esses crimes de massa. São roubos, estupros, sequestros. Enfim, é uma lógica que a gente precisa ter o bom senso. E é como eu disse, a sensação da primeira reunião foi muito positiva, o clima está muito amistoso e a gente vai encontrar um texto que possa dar, né, essa sensação para a sociedade que a resposta virá. Deputado Fábio Tradi, no momento dessa discussão, falava-se aqui e ali que essa supressão, quer dizer, do trabalho do Ministério Público Federal ainda, o impedimento do Ministério Público Federal entrar nessas investigações policiais, isso acarreta aí uma volta da impunidade, e principalmente da impunidade no âmbito político, e por isso o Congresso estava se posicionando contra, por isso essa PEC estava sendo discutida e tinha sido inspirada nessa vontade, nesse desejo. Como é que o senhor vê isso, hein? Eu não acredito que, enquanto instituição, o Congresso, que expressa a vontade legislativa da sociedade, se submeteria a uma veleidade dessa estatura. Pode ser que a inspiração da tenha sido influenciada no sentido corporativista, o que não a deslegitima a princípio. Mas o fato, como bem disse o Trigueiro, complementado pela debatedora que representa a Associação dos Peritos Federais, é que nós precisamos partir do pressuposto de que nenhuma função estatal pode ser outorgada de forma monopolística a uma instituição. Veja você que, por exemplo, na ação penal, o Ministério Público, embora titularize, a própria Constituição ressalva, com o respaldo do Código de Processo Penal, que por ela foi recepcionado, no sentido de que cabe ação penal de natureza privada, ação penal condicionada à representação. Ora, se a criminalidade se une, se a criminalidade se organiza, se a criminalidade se fortalece à margem da lei, por que não postular a união da polícia e do Ministério Público nos limites da legalidade? Esse é um direito que a sociedade tem e nós, enquanto parlamentares, é dever atendê-la. As investigações do Ministério Público, as investigações no, na área criminal do Ministério Público, contam com simpatia das polícias, de maneira geral, das polícias que são encarregadas dessas investigações? Hoje eu gostaria que a perita que está aqui conosco no estúdio falasse sobre essa questão, até porque ela já está pleiteando que a peritagem seja mais eficaz e mais efetiva em todos os níveis, né, de investigação. A gente, os peritos, eles não participam da investigação policial, eles participam da produção da prova científica. Então, para a gente, fazendo um paralelo com a ciência, na ciência não tem nenhuma descoberta que seja feita a partir de estudos isolados dos cientistas. Os cientistas no mundo inteiro, eles trabalham e eles se ajudam, eles cooperam para a elucidação, para, né, para a descoberta de alguma coisa. Então, a gente acha que isso, em termos de investigação criminal, é a solução para a melhora, né, do combate ao crime no Brasil. E os peritos, a nossa preocupação é com a lisura da prova, é com a autonomia do trabalho pericial, para que a gente não sofra nenhum tipo de ingerência no exercício do nosso trabalho, porque o que a gente tem buscado é fazer esse trabalho de uma maneira mais imparcial possível, buscando uma prova sem que ela esteja comprometida com nada político, com nada. É uma prova comprometida com a técnica e com a ciência. Como técnica e ciência. Como realmente. Técnica e ciência. Agora, Rosemary, você percebe algum resquício corporativista por parte da polícia ou por parte do Ministério Público nessa ação conjunta? Porque essa questão está sendo tão polêmica, afinal de contas, que sugere, à primeira vista, que não há uma coincidência de pontos de vista nessas duas áreas, que são as áreas que investigam, responsáveis pela investigação criminal no país. O que me parece é que cada um desses atores, eles estão defendendo um ponto de vista, claro que assim, um pouco corporativista também, mas eles não estão tendo uma facilidade de enxergar o que de bom para a sociedade essa atuação em conjunta teria. Acho que eles estão avaliando eventuais perdas que as categorias teriam e não estão enxergando o que de bom para a sociedade isso teria. Nós, peritos, que já trabalhamos juntos, a gente trabalha, o nosso trabalho é multidisciplinar, a gente já está habituado a trabalhar com pessoas de áreas diferentes, então a gente não vê tanta dificuldade, muito pelo contrário, isso vai ser um ganho para a sociedade. E, além disso, assim, não só a polícia e o Ministério Público investigam. Hoje, vários órgãos, né, fazem outros tipos de investigação, que são investigações técnicas, investigação do Banco Central, investigação do IBAMA. Você tem outros órgãos investigando, e essas investigações elas são importantes para o combate à criminalidade dentro das suas áreas. Certo. Ô, Trigueiro, como é que você vê essa questão da concorrência entre polícia e Procuradoria-Geral? Você, que é do Conselho Nacional de Procuradores de Justiça. Veja bem, eu acho que a colega Rosemary, ela coloca... Rosemary, perdão. A colega Rosemary, ela colocou uma questão muito interessante, veja. E o deputado Fábio, ele também coloca essa ideia da investigação complementar, subsidiária, concorrente, que é uma discussão importante. Mas se a gente observar, eu via um pronunciamento do ministro Aires Brito, que é uma confusão enorme em algumas situações. Veja bem, o inquérito policial, ele é da polícia mesmo. Não há desejo do Ministério Público ou qualquer outra entidade ou instituição, a exemplo das controladorias gerais, tribunais de contas, outras entidades que também praticam atos de investigação, quererem tomar o inquérito, ou estar à frente do inquérito, ou presidir o inquérito. Não. O inquérito é da polícia, o delegado preside, né, comanda, investiga, porque a polícia, ela tem uma coisa chamada técnica e tática. Isso é próprio do segmento policial. Já em relação às outras formas de investigação, veja, o inquérito policial é uma das formas de investigação. Existe o procedimento de investigação criminal, que esse é o do Ministério Público. Existem as auditorias que são feitas pelas controladorias, tribunais de contas, que é uma outra forma de investigação. Então, é salutar para a sociedade. O que mais pesa é saber que a sociedade, ela vai deixar de ter esses espaços para provocar. Ou seja, eu não posso mais procurar o Ministério Público para provocar ele uma investigação. Eu não posso mais provocar a controladoria para proceder uma auditoria. Se isso for feito, haverá um mero repasse dessas informações para as polícias. E é importante, como disse aí a Rosemary, que a gente possa enxergar, e isso eu enxergo muito bem, porque não muda nada com a PEC, a atribuição da polícia continua da mesma forma. Ela não ganha nada de novo, vai ganhar muito mais trabalho, evidente. Mas é importante que num sistema, né, como esse jogo muito forte do crime organizado, que se especializa a cada momento, que encontra brechas na lei, que tem pessoas que se infiltram no organismo estatal, que a gente possa ter a noção exata de que todos trabalhando juntos, claro, com regras, com limites, observando cada um o seu espaço, né? Tem a parte técnica da produção da prova, tem a parte da coordenação da investigação, do direcionamento. O Ministério Público é destinatário dessas provas, é evidente que é salutar para o Estado de Direito, que ele possa contribuir a formação até a chegada da denúncia. Então, tudo isso é o que o mundo, que o universo, que o sistema global atua. Ou seja, estamos indo, se assim vingasse essa iniciativa original, estávamos indo na contramão de tudo o que é de evolução no sistema acusatório, que é o sistema nosso brasileiro. Então, eu vejo com muita alegria a possibilidade de a gente estar em conjunto. Eu digo, por exemplo, aqui no meu estado, particularmente, a relação nossa do Ministério Público com as polícias é exemplar. Com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, ou seja, não tem uma operação que o Ministério Público, né, dá o início sem a colaboração, cooperação e, diria até, a irmandade com a polícia. E os resultados são importantíssimos. E a sociedade aplaude esse tipo de conjugação e de união de forças. Márcio Derini, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que também está nesse universo de discussão da PEC número 37, que está tramitando lá em Brasília. Eu gostaria de que ele se posicionasse também com relação a essa questão. Olá, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes. Queria dar um abraço na minha colega na Rose. Nós nos vemos diariamente no trabalho, colega do Ministério Público. Quanto à PEC 37, na realidade, todos nós queremos uma integração ampla e restrita entre Ministério Público, Polícia, Receita Federal, Controladoria da União, isso em âmbito federal, né? Em âmbito estadual, a mesma coisa. Mas, na verdade, a PEC 37, ela não traz nenhuma novidade ao ordenamento jurídico. A atribuição para investigar criminalmente é da polícia. Isso a Constituição deixa bem claro. O Ministério Público, ele tem como atribuição primordial, nesses casos, a atuação em juízo e a fiscalização do trabalho da polícia. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal aqui no Rio trabalham perfeitamente entrosados. Mas o que a PEC traz é uma distinção entre o que o Ministério Público visa fazer, principalmente em alguns estados, ele está extrapolando a atribuição dele, ele está usando, na realidade, policiais militares e policiais rodoviários federais para fazer alguns tipos de investigação criminal. E isso realmente não é previsto legalmente. Tá? O que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual têm que fazer é fiscalizar a Polícia Judiciária e fazer com que a Polícia Judiciária trabalhe de uma forma efetiva. Tá? A gente tem no ordenamento jurídico o famoso triângulo da justiça, que é o juiz, o Ministério Público de um lado acusando e a defensoria ou advogado do outro lado defendendo. O delegado, a Polícia Judiciária, nada mais é do que o olho do juiz fora desse ordenamento aí. Tá? O delegado, ele é imparcial. O Ministério Público é parcial. Ele acusa. Então, a PEC 37, ela traz, na verdade, segurança jurídica para algo que a Constituição já nos deu e o Ministério Público, em alguns locais, acabou extrapolando um pouquinho isso, Globo. É basicamente isso. Sim. O deputado, nós temos uma confusão policial. Eu acho que há uma proliferação de polícias. Nós temos guarda municipal, nós temos polícia militar, nós temos polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária, polícia disso e daquilo. E temos aí em Brasília, ou lá em Brasília, que o senhor trabalha lá, mas está agora em Mato Grosso, que é a sua base. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Isso, Campo Grande. O senhor conhece de perto também a polícia legislativa. Quer dizer, nós temos tanta polícia nisso aí. Não é um contrassenso a gente ter saído de uma ditadura, feito uma redemocratização e todo um processo de Estado de Direito para ter esse mundo de polícia? É uma divisão que já remonta há muitos anos e que, pelo menos na abordagem inicial da PEC, nós não vamos percutir. O fato é que, a pretexto da PEC, é possível qualificar uma discussão que possa desembocar no fortalecimento do sistema de investigação criminal, aprimorando também as polícias, não é? Esse sentido de integração e cooperação entre polícia e Ministério Público, desde que o Ministério Público atue de forma subsidiária e complementar, uma vez que o artigo 144 da Constituição Federal estabelece, como disse o delegado da Polícia Federal, as polícias civil e federal, Márcio Derenick, procurar as infrações penais. E, evidentemente, que um dos pontos fulcrais do nosso debate é aprofundar a natureza dessa subsidiariedade. Que tipo de subsidiariedade é essa? Será uma subsidiariedade concorrencial, permitindo, em algumas hipóteses, que o Ministério Público atue ex officio na investigação, Thiago? Será uma subsidiariedade adjuntória, isto é, que o Ministério Público atue colaborando, contribuindo como parceira da polícia em determinadas hipóteses delitivas? Então, é o que nós estamos discutindo no âmbito desse grupo de trabalho, que me dá a esperança de, como disse, oferecer um texto que traduza justamente esses valores todos que nós estamos compartilhando, sentido de cooperação, de integração, de valorização das duas instituições para o fim de aprimorar o sistema de investigação. Eu não penso que seja inconstitucional prescindir de todo o know-how que o Ministério Público dispõe para subsidiariamente possa contribuir com as polícias na apuração de determinadas infrações penais. E sob aquele argumento final disse que as polícias não poderiam ter a independência necessária para investigar determinados crimes, porque submetidas a injunções dos governos, uma vez que ligada ao executivo, é outro debate que nós podemos aproveitar para criar prerrogativos que fortaleçam a polícia, vitaliciedade, redutibilidade de salário, inamovibilidade, enfim, para que ela possa, na realidade, atuar com a independência que todos nós almejamos. Certo. Ô, Rosivelli, você falou ainda há pouco que essa PEC e esse trabalho do Ministério Público, ele até melhora, né? Ele é até bem-vindo, né? Pelos peritos, pela Associação dos Peritos Criminais Federais. Em nenhum momento você teme que haja uma concorrência de competências ou um conflito de interesses em áreas específicas que estejam sendo investigadas aqui e ali? Eu citei o exemplo da polícia legislativa, mas você tem polícia ferroviária, que foi lembrado aqui, a polícia rodoviária federal, polícia militar, que também estão realizando investigações aqui e ali. Você não teme que haja um conflito aí, não? Para a gente, perito, a gente não enxerga esse conflito, porque no Brasil existe uma lei da perícia que diz que cabe ao perito criminal, o perito oficial, a prova pericial. Então, a gente não entra nesse conflito, porque quem quer que faça essa investigação, a prova pericial, ela continua com o perito. Por isso a gente não participa desse debate como um ator ativo. Para a gente, se essa investigação vai ficar na mão da polícia, ou se vai ficar na mão do Ministério Público de forma complementar ou não, o que nos importa é que a prova pericial ela continue, que continue garantindo aos peritos o trabalho de forma autônoma. O que a gente acha é que hoje esse trabalho é feito pela polícia, a polícia carece de recursos, né? Isso é uma coisa patente, de recurso material, de recurso humano. E o Ministério Público, assim como outras instituições, eles podem contribuir. Não é cercear a polícia, não é que a polícia perca a sua função, nem fique desprestigiada, muito pelo contrário. É uma maneira de contribuir para esse trabalho, porque a gente tá falando de um trabalho que atende à sociedade, é um trabalho para a sociedade brasileira. É verdade. Trigueiro, que você falasse um pouco também, pegando desde o que o deputado Fábio Trades falou até o que a Rosemary acabou de dizer aí, para você comentar. Olha, eu vejo uma questão importante da parte da constitucionalidade. Ou seja, a não haver nenhuma dúvida que as polícias teriam a exclusividade da investigação, então desnecessário uma PEC. Né? Ou seja, para que então uma emenda constitucional se a Constituição já é muito clara? Né? Então veja, em todos os habeas corpus e recursos extraordinários ou expedientes a ser dada a interpretação do Supremo, ele tem reiteradamente colocado por maioria que o Ministério Público ele deve investigar, é permitido a ele, e aí vem aquela teoria dos poderes implícitos, né, que está na Constituição, que fala justamente isso. Ora, se o destinatário final dessas provas é o Ministério Público, como ele não influir nessas provas? Tanto que o artigo 129 da Constituição coloca que é possível para o Ministério Público, né, requisitar diligência, ou seja, ele influencia sim. Ou seja, ele está dentro desse aspecto. E aí são vários os votos dos ministros Celso de Mello, Fux, né, Aires Brito, enfim, Gilmar Mendes. São vários os votos que são muito claros nesse sentido e que dizem juridicamente que é possível. Agora, a modulação, a questão de prazos, limites da investigação, a forma dessa investigação, como ela deve ser procedida, eu acho que isso deve ser sim trabalhado, e esse momento pede isso. Quando o deputado Fábio Trade coloca essa discussão extremamente pertinente da subsidiariedade, complementariedade, ou da questão da atuação concorrente, em que níveis se dará essa concorrência, ou seja, essa, essa é uma tarefa interessante que a gente precisa avançar e discutir, porque isso também vai prestar segurança na atribuição de cada um de nós. Não tenha dúvida que eu acho que tudo isso é um contexto importante que veio a amadurecer. Queria apenas afirmar aquela questão da expressão cunhada, né, de PEC da impunidade, que o segmento policial tem reclamado muito, e houve uma, vamos dizer assim, uma interpretação equivocada e trazer para si que os delegados ou o ambiente da polícia estava produzindo impunidade. Não é isso. É evidente que sim, hoje nós temos percentuais de elucidação criminal em crimes que, como disse, a criminalidade de massa, que incomoda mais de perto a população. O índice de elucidação, as chamadas cifras negras, ou seja, que as pessoas não mais procuram o segmento estatal de controle, que são as polícias, porque às vezes tem a sensação de, ao ser forçado um celular, ou seja, fazer uma queixa, e aí às vezes surgem situações de que, mas houve violência, a senhora está se sentindo prejudicada e tal, então não adianta registrar, porque então existe, isso é cientificamente comprovado nas estatísticas oficiais. Então veja, essas deficiências todas aí colocadas, é evidente que se você leva todo o arcabouço de combate à corrupção, crimes contra a administração pública, organizações criminosas, sonegação, uma série de situações que são ainda mais especializadas, imagine desaguar tudo isso no ambiente estadual, nas polícias civis, é evidente que hoje tem dificuldade para se pegar os crimes contra a vida, estupro, roubo, furto, quanto mais essas situações, e aí é evidente que essa questão é até de matemática. Ou seja, a estrutura que tenho hoje para absorver mais. Isso vai gerar uma dificuldade na elucidação desses fatos, e aí sim, a consequência disso é que viria a tal da impunidade. Então, de longe, dizer que o Ministério Público, ao entender essa ideia da consequência da impunidade, é taxar o ambiente policial de impunidade. Pelo contrário, as polícias têm tido um trabalho monstruoso, hercúleo, de um esforço incomum numa situação, como hoje a gente sabe, do olhar do Poder Executivo para a questão da segurança pública. Então, hoje é que a gente está procurando ver, o Rio de Janeiro é um exemplo muito bem disso. O que falta é a presença do Estado para que as coisas voltem a ter um pouco de equilíbrio e normalidade. E é isso que a gente viu como esse exemplo belíssimo que está acontecendo no Rio de Janeiro e em alguns outros locais. Então, eu diria que precisamos, mais uma vez, meio que colocar isso como um mantra, né, para todos nós. É preciso que as forças do Estado de controle não queiram as disputas inúteis. Isso é para quê? Alô? Ok, o senhor ouviu aí o Oswaldo Trigueiro, doutor Oswaldo Trigueiro, presidente do Conselho Nacional de Procuradores de Justiça. Caiu uma ligação aí agora, será que foi a do Márcio Derene? Não. Alô, Márcio. Eu estou presente ainda. Oi, Márcio, queria que você comentasse então agora, entrasse aí em cima do que o Trigueiro falou. Na realidade, eu vou pedir licença ao Trigueiro, colega capacitado, e eu vou comentar aqui exatamente o que o nosso deputado falou. O deputado foi perfeito. Ele falou simplesmente tudo o que a sociedade quer ouvir, o que o Ministério Público almeja e o que a polícia também. Na realidade, o Ministério Público hoje, ele vem perdendo no STF, no Supremo Tribunal Federal, esse chamado poder de investigação. Os ministros estão votando atualmente, o último voto foi do ministro Fux, que entendeu que o Ministério Público não pode investigar apenas atuando subsidiariamente, devendo esta atuação ser regulamentada. Então, as investigações em tese feitas pelo Ministério Público seriam anuladas. O que, na prática, não traria efeito nenhum, porque eu não conheço nenhuma investigação feita pelo Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição louvável, honrada, mas que não tem volume, não tem pessoal, qualificação para fazer interceptação telefônica, para fazer escuta ambiental, para botar agentes fazendo campana atrás dos investigados, para fazer levantamento de áreas, de localidade, para fazer quebra de sigilo bancário, fiscal, analisar. Então, o Ministério Público, o que ele faz? Ele requisita para a polícia. E a investigação é feita em âmbito policial, em parceria com a fiscalização do Ministério Público. Tá? A gente chama a PEC, na verdade, de PEC da legalidade. Tá? Essa PEC, ela vem exatamente equilibrar as forças do Poder Judiciário ali, que atuam junto ao Poder Judiciário, né? Seja a defesa, seja o Ministério Público acusando, a polícia imparcial e o destinatário final da investigação, que é o juiz. Né? A investigação, o juiz vai se basear na investigação para decidir, ao final, o destino do investigado, né? Então, a polícia, ela está aberta, ela sempre atua em parceria com o Ministério Público. Aqui no Rio, principalmente, Polícia Federal, Ministério Público Federal, são parceiros. Tá? O que o deputado falou é perfeito. Precisamos regulamentar aonde entraria o Ministério Público subsidiariamente. Ou seja, se a polícia não investigar, quem vai investigar? Aí sim, quem vai investigar? O próprio policial. A polícia tem a corregedoria, a gente atua em conjunto com o Ministério Público, né? Então, o importante é que todas as instituições atuem. A gente pode dizer até que o síndico do condomínio, né, do prédio, investiga. A verdade é essa. Tá? Mas em âmbito de investigação criminal e da segurança jurídica, tem que ser a polícia investigando, o Ministério Público fiscalizando a atuação da polícia e o juiz imparcial julgando. Tá? Isso é a segurança jurídica do nosso país e é isso que ocorre no mundo inteiro, na realidade. Muito obrigado. Não, tá certo, Márcio. Vou pedir para você segurar na linha aí, porque o deputado já caiu aqui a ligação e eu gostaria de mais a intervenção do deputado, que afinal de contas ele está nesse grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara e que foi o relator também na comissão especial. Mas eu queria devolver a bola então aqui para o Trigueiro, para ver, Trigueiro, com você, qual é o texto ideal, o que é o cenário melhor dos mundos nessa questão da PEC 37 que sairia do Congresso? Eu queria também fazer uma observação rápida antes de colocar isso. Certamente. Em relação às palavras do colega que representa o segmento dos delegados. Veja bem, a ideia de dizer que o Supremo tem dito reiteradamente que o Ministério Público não pode investigar, né? Não cabe aqui nesse momento, mas nós temos acesso a todos os habeas corpus e recursos extraordinários, onde é sempre a maioria, o Ministério Público é tido como um poder que pode, de fato, exercer o ato de investigação. E o ministro Fux foi claríssimo em dizer que ele pode se investigar, juridicamente é possível investigar, e aponta as situações de modulação. Então, ministro Celso de Mello, Carmen Lúcia, Aires Brito, enfim, Joaquim Barbosa, todos eles, isso é clássico. Hoje, o placar do recurso extraordinário de habeas corpus já é vencedor, né, o poder de investigação, só que existem dois ministros que pediram vista, que foi o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio. Né? Lewandowski já então se pronunciou em algumas situações como favorável ao poder de investigação, e o Marco Aurélio, este sim, é contra o poder de investigação. Mas eu quero dizer, e reforçando essa ideia da constitucionalidade, é que a estrutura de investigação do Ministério Público, ela existe. O seu delegado é desconhecer que, de fato, ninguém... E aí, lembre quando eu disse que o inquérito policial, a campana, a tática, a técnica, isso é da polícia. Ninguém aqui está dizendo que o Ministério Público vai, um promotor de justiça, para a rua, para fazer atos de técnica, de tática, de busca e apreensão, porque isso não é próprio dele, é evidente. Mas a análise de peças, em situações mais especializadas, no ambiente da corrupção, a questão de colher provas testemunhais, há uma série de iniciativas que os GAECOs nos estados têm feito. Ou seja, se equívocos existem e excessos existem, eles existem em todos os ambientes. O ambiente da polícia, do Ministério Público, da magistratura, e estão aí as corregedorias para agir em cima dos excessos, isso é evidente. Mas voltando à pergunta, eu diria que o melhor dos mundos, eu entendo que seja, em primeiro lugar, o reconhecimento da classe policial, do segmento policial, do fortalecimento do segmento policial, dando a esse segmento áreas de autonomia, de certa independência. E digo também nessa questão de que o delegado ou o ambiente policial ele é imparcial. Não. O ambiente policial ele é absolutamente, e deve ser assim, parcial. E a parcialidade vem em favor da sociedade. No momento em que se comete um ilícito penal, a sociedade é que foi vítima e cabe à polícia, nesse momento, na apuração dos fatos, ser parcial a favor dessa sociedade, procurando os elementos de prova que condenem aquele ato. A imparcialidade, aí sim, do julgador, lá em cima, quando o Ministério Público e Polícia chegarem a um entendimento e produzirem uma peça através do Ministério Público de acusação, ele aí vai analisar friamente, vendo também outro lado, que é o lado do ambiente da defesa. A ampla defesa, a presunção de inocência, todos esses aspectos. E aí sim, a gente tem um texto que possa privilegiar isso, e que não tem ingerência do executivo em cima de investigações da polícia, que um delegado que estiver agindo em determinada situação incomode seu governador, um presidente ou o que seja, ele não ser removido desse lugar de forma desfundamentada, que ele possa ter esse tipo de segurança que dê a ele essa possibilidade de ter a tranquilidade para investigar. Evidentemente, fortalecendo a polícia, acaba também aquela cultura de subordinação, de inferioridade. Eu digo, isso às vezes acontece em relação a nós mesmos, membros do Ministério Público. Por diversas vezes existiam piadas do passado que diziam assim, olha, passei para promotor de justiça, e a pessoa perguntava, quando é que você vai fazer agora o concurso para ser promovido para juiz? Então veja, das mesmas situações que sofrem os delegados, o Ministério Público também sofreu muito isso. Mas hoje é um segmento que tem algumas as estruturas de garantias constitucionais, de inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, Então são coisas que podem ser pensadas e trazidas para o segmento policial e aí regrarmos a investigação no ambiente do Ministério Público, dando também ou prestando também a segurança que a sociedade precisa. Rosemary Correia de Oliveira Almeida, diretora da Associação de Peritos Criminais Federais, também quer fazer uma observação antes e depois a gente vai ouvir o Márcio outra vez. Em relação à fala do Dr. Trigueiro, eu não concordo quando ele diz que o ambiente policial deve ser parcial. A polícia ela trabalha para apurar a verdade e dentro dessa apuração ela não pode ser parcial, ela trabalha sem dúvida alguma para a sociedade, mas quando se fala em parcialidade dentro de uma investigação, isso é ruim. Então o que a perícia busca é uma imparcialidade na avaliação da prova. E assim também os delegados devem buscar essa imparcialidade. Então, dentro da polícia, falar em imparcialidade não é benéfico para a sociedade. Certo. Quer dizer, defende aí a posição dos peritos, é a da isenção total e técnica e científica da peritagem, Sem dúvida alguma. Tá certo. Bom, eu queria passar para o Márcio Derene para que ele fizesse uma tréplica, digamos assim. Isso aqui não é propriamente debate político, mas é uma tribuna, para nós tratarmos dessas questões polêmicas como essa da PEC 37. Na realidade, não é uma tréplica. Tirando algumas divergências, todos nós falamos a mesma linguagem. É verdade. O deputado, a ligação caiu, infelizmente, mas ele foi perfeito. Praticamente, o deputado falou o que o STF fala. O colega aí do Ministério Público Federal, o Trigueiro, ele entende que o STF apoia a investigação do Ministério Público. Na realidade, o Ministério Público, ele diz o seguinte, se a polícia não investigar, alguém tem que investigar. né? Mas principalmente a função é da polícia. Quando o ministro Fux ele dá o voto dele e ele fala em modular os poderes investigatórios do Ministério Público, ele está dizendo que o Ministério Público não pode investigar. Mas, se a polícia não investigar, alguém vai ter que fazer. E aí sim, entraria o Ministério Público. Quanto o Ministério Público realizar oitivas e tal, não, nós, na polícia, nós entendemos que isso é válido. O importante, realmente, é apurar o crime. Agora, a Rosemary, ela tem plena razão. Parabéns, Rosemary. Nós somos completamente imparciais. Nós apuramos os fatos. Nós não apuramos a pessoa, nós não apuramos o que aconteceu querendo achar um culpado. Tá? Existe o princípio que é jurídico e não vai vigir muitas vezes na fase do inquérito policial, que é o indúbio pro societate. Ou seja, na dúvida, a sociedade prevalece. Mas para a polícia, o que interessa são os fatos. Quem vai utilizar esse princípio é o Ministério Público na hora de denunciar. Tá? Nós não vamos dizer que o João foi culpado de X crime sem que a gente tenha certeza. Nós vamos dizer no nosso relatório, o crime foi assim, a atuação do João foi assim. O Ministério Público, sim, vai analisar tecnicamente e vai concluir o que ele tem que propor na justiça. Queria agradecer também o apoio do Dr. Trigueiro, as garantias que os delegados e as próprias polícias precisam ter para exercer sua atividade com mais autonomia, com mais independência. A Polícia Federal, ela é um pouco mais adiantada, digamos assim, nós temos algumas garantias internas, né? Tá? Mas principalmente as polícias civis, elas precisam muito desse recurso de garantia, ela precisa do escudo do Ministério Público para blindar as suas autoridades policiais. Isso é uma verdade. Então, a Rosemary está certa, nós somos imparciais, o colega do Ministério Público está correto, precisamos de garantias e prerrogativas, e o deputado sai daí com uma manifestação perfeita. A PEC da legalidade, ela vem exatamente fazer o que o STF quer fazer, modular a atuação das instituições na investigação criminal. Tá? Quando a Receita investiga, a Receita pode investigar, não criminalmente. Quando a AGU faz uma investigação interna, ela pode, não criminalmente. A CGU, a mesma coisa com as auditorias, que o próprio Dr. Trigueiro citou, ou seja, e o síndico do condomínio, como eu falei. Tá? Então, o importante é seguir o que o deputado vem trilhando isso aí, que a gente vai chegar numa meta comum para a sociedade. Tá certo. Eu queria agradecer a participação do Márcio Derene, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Eu gostaria que o Oswaldo Trigueiro, presidente do Conselho Nacional de Procuradores de Justiça, fizesse a sua intervenção final, também um balanço do que foi dito aqui e deixasse seu recado, em resumo, para os parlamentares que vão votar isso aí, né? Eu queria primeiro agradecer o convite, né, de ter participado nessa discussão, né, de altíssimo nível, de pessoas que entendem e se preocupam, né, com esse momento, dizer da importância da gente poder chegar a um texto que possa trazer à sociedade, que é a maior beneficiária, né, um resultado positivo, que não haja diminuição de suas garantias, que ela possa, de fato, ter os ambientes, né, que dão a resposta a ela, como Ministério Público, polícias, né, controladorias, receitas, né, enfim, aqueles ambientes que já estão com algumas dificuldades na investigação, e diminuir ou dificultar ainda mais esse ambiente é diminuir e dificultar a vida do povo, da população e da sociedade. Dizer que tenho grandes esperanças, estarei, né, na segunda-feira, né, tendo uma reunião, uma nova reunião, né, no Ministério da Justiça com um grupo, né, aí sim, menor, para tratar dos assuntos e dos critérios a elaborar, né, uma proposta e dar apoio ao deputado Fábio Trade, ao deputado Bernardo e ao senador Vital, para que eles possam, no ambiente do parlamento, né, levar uma proposta em que todos saiam ganhando. Eu acho que é importantíssimo que todos possam visualizar a sociedade como destinatário final de nossas ações. esquecer essa parte técnica de interpretação jurídica, legislativa, evidentemente isso vai acontecer e a esperança é enorme que as coisas possam vir muito bem. Eu queria agradecer, né, pela gentileza do convite e aqui me despeço dando um abraço a todos que estão presentes. Tá certo. Grande abraço para o senhor, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui do debate. Obrigado também ao Márcio Derene. O doutor Oswaldo Trigueiro é o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça. Ele acabou de se despedir agora e nós vamos ouvir a palavra final aqui da Rosimere Correia de Oliveira Almeida, diretora da Associação de Peritos Criminais Federais aqui no Rio de Janeiro. Em relação a essa discussão, nós peritos, enquanto auxiliares da justiça que somos, continuamos exercendo ou procurando exercer o nosso trabalho da forma mais autônoma possível, né? A gente tem a autonomia funcional, técnica e científica para exercer esse trabalho e é isso que a gente busca fazer no meio dessa discussão. Eu agradeço o convite e a possibilidade de participar desse debate, porque... como nós, peritos, não somos da área jurídica, normalmente nós ficamos fora desse debate. E eu acho que a nossa contribuição, nesse sentido, é mostrar a importância do trabalho pericial e da isenção desse trabalho. Até porque a gente faz parte da polícia. Aqui a Polícia Federal... A estrutura, vocês são da polícia. Não em todos os estados, né? Nas polícias civis e nos estados, há algumas unidades da federação em que a perícia saiu da polícia. Na Polícia Federal, não. Nós fazemos parte da estrutura da policial. E contribuímos com os delegados nas investigações, no tocante à parte da prova técnica, científica. E por isso que a imparcialidade, fazendo parte desse contexto, por mais que a polícia seja um órgão ligado ao executivo, nós estamos sempre tentando afirmar essa nossa imparcialidade e buscando exercer essa nossa autonomia. O interessante que você falou aí é que o perito fica à margem desse debate, que é um debate, parece um debate mais político e mais científico, e na verdade... O perito está no universo, né? Como todas as polícias, todas essas coisas que nós falamos aqui estão no geral desse debate e tem direito a participar e tem o dever de participar. Sim, com certeza, com certeza. O perito, pela própria formação, nós não somos formados em direito, né? Nós somos formados em diversas áreas do conhecimento, mas não somos formados em direito. E isso eu acho que é importante porque a produção da nossa prova ela é técnica, ela não é uma prova jurídica, ela não é uma prova voltada para esse lado. E a participação, a forma de contribuir nesse debate é trazer a importância da imparcialidade, do trabalho em conjunto, que é o que a gente sempre faz e a gente entende que esse trabalho em conjunto é muito bom para a sociedade, porque você consegue ampliar o seu conhecimento. Que na verdade o destinatário final de toda essa discussão é a sociedade. É a sociedade, sem quem está ouvindo a gente aí do outro lado. E a quem eu agradeço, nós acabamos de ouvir a Rosimere Correia de Oliveira Almeida, diretora da Associação de Peritos Criminais Federais aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos um debate hoje sobre essa PEC 37, que busca regulamentar a ação do Ministério Público em investigações criminais, a colaboração com as polícias civis. Em resumo, essa foi a discussão. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana. O Tema Livre fica por aqui. Até segunda-feira, às 10h05 da manhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.